2. Autocontrole é uma ilusão. Tudo começou com uma dor de cabeça. Elliot era um homem bem-sucedido, executivo de uma empresa próspera. Querido pelos colegas de trabalho e vizinhos, era encantador, irresistivelmente divertido. Um marido, um pai, um amigo que tirava férias dos sonhos na praia. Só que tinha dores de cabeça. O tempo todo. E não eram dores de cabeça comuns, do tipo, toma um Advil que passa. Eram dores excruciantes, violentas. Como se houvesse uma bola de demolição pendurada dentro dele, golpeando seus olhos. Elliot tomava remédios. Tirava sonecas. Tentava relaxar, ficar na boa, deixar para lá, aguentar firme. Mas as dores continuavam. Aliás, só pioravam. Chegaram a um ponto em que Elliot não conseguia dormir à noite ou trabalhar de dia. Finalmente, ele foi ao médico, que fez lá aquelas coisas de médico, passou uns exames, recebeu os resultados e deu a Elliot a má notícia. Ele tinha um tumor cerebral, bem ali no lóbulo frontal. Bem ali. Viu? Aquela mancha cinzenta ali na frente. E, rapaz, é grande. Do tamanho de uma bola de beisebol, pelo que estou vendo. O cirurgião retirou o tumor e Elliot foi para casa. Voltou ao trabalho, voltou para a família e os amigos. Tudo parecia tranquilo e normal. E aí, tudo deu muito errado. Elliot não rendia no trabalho. Tarefas que antes ele fazia com o pé nas costas passaram a exigir uma alta dose de concentração e esforço. Decisões simples, como escolher entre uma caneta azul ou preta, tomavam-lhe horas. Cometia erros básicos e levava semanas para consertá-los. Sua agenda virou um buraco negro. Ele perdia reuniões e estourava prazos como se cada um deles fosse um insulto ao próprio espaço-tempo. Inicialmente, seus colegas ficaram com pena e seguraram a barra. Afinal, um tumor do tamanho de uma pequena cesta de frutas tinha acabado de ser retirado da cabeça do sujeito. Mas logo a barra começou a ficar muito pesada e as desculpas de Elliot muito descabidas. Você faltou a uma reunião de investidores para comprar um grampeador novo, Elliot? Sério? O que você tem na cabeça? Após meses de reuniões feitas de qualquer jeito e muita enrolação, a verdade era inegável. A cirurgia havia retirado mais do que um tumor de Elliot, e na visão dos colegas, esse algo era uma grana preta da empresa. Elliot acabou sendo demitido. Enquanto isso, em casa, as coisas não estavam muito melhores. Siga a receita. Pegue um pai negligente, deixe-o no sofá vegetando, tempere com uma pitada de reprises de game shows e leve-o ao forno a 175 graus Celsius, 24 horas por dia. Essa era a nova vida de Elliot. Ele perdia as partidas de beisebol do filho. Faltou uma reunião de pais e professores para assistir a uma maratona de James Bond na TV. Esquecia que a esposa gostava que ele falasse com ela mais de uma vez por semana. Cada nova e inesperada rachadura deixava vazar uma briga. Só que não dava para chamá-las propriamente de brigas. Uma briga requer um engajamento de no mínimo duas pessoas. E enquanto sua esposa cuspia fogo, Elliot tinha dificuldade de acompanhar a situação. Em vez de agir com urgência para mudar ou consertar as coisas, para mostrar que amava e se importava com a família, ele continuava isolado e indiferente. Era como se habitasse outro fuso, fora do alcance de qualquer pessoa na Terra. Até que sua esposa não aguentou mais. Na cirurgia tiraram de Elliot mais do que aquele tumor, ela gritava. Tiraram a droga do coração também. Ela pediu o divórcio e levou as crianças. Elliot ficou sozinho. Abatido e confuso, começou a procurar formas de recomeçar a carreira. Deixou-se levar por algumas empreitadas de risco. Um golpista abocanhou grande parte de suas economias. Uma interesseira o seduziu, convenceu-o a morar com ela e divorciou-se um ano depois, ficando com metade dos seus bens. Elliot vagou pela cidade, indo morar em apartamentos cada vez mais baratos e chechelentos, até que alguns anos depois se viu praticamente sem teto. O irmão o acolheu e passou a sustentá-lo. Amigos e família assistiam estupefatos a um homem que admiravam, basicamente jogar a vida fora num curto espaço de tempo. Ninguém conseguia entender. Era inegável que algo em Elliot havia mudado, que aquelas dores de cabeça debilitantes haviam lhe causado mais do que dor. A questão era, o que havia mudado? O irmão de Elliot o levou a vários médicos. Ele não está normal, dizia. Tem algum problema. Ele parece bem, mas não está. Juro. Os médicos fizeram lá aquelas coisas de médico e receberam resultados que, infelizmente, só diziam que Elliot estava totalmente normal. Em ao menos algo que se encaixava no que eles entendiam como normal, talvez até acima da média. As tomografias computadorizadas não acusavam nada. Seu QI ainda era alto. Seu raciocínio estava coerente. A memória ótima. Era capaz de se estender sobre efeitos e consequências de suas más escolhas. Conversava sobre uma ampla gama de temas com bom humor e charme. Segundo o psiquiatra, Elliot não estava deprimido. Pelo contrário, tinha uma autoestima sólida e nenhum sinal de ansiedade crônica ou estresse. Exibia uma calma quase zen, mesmo estando no olho do furacão causado pela própria negligência. O irmão não conseguia aceitar. Algo estava errado. Algo estava faltando. Finalmente, no desespero, Elliot foi encaminhado a um famoso neurocientista chamado Antônio Damasio. De início, Damasio fez as mesmas coisas que os outros médicos. Submeteu Elliot a uma série de testes cognitivos: memória, reflexos, inteligência, personalidade, relações espaciais, raciocínio moral. Tudo normal. Elliot foi aprovado com louvor. Então, o neurocientista fez algo que nenhum outro médico havia cogitado. Conversou com ele. Conversou de verdade. Queria saber tudo, cada equívoco, cada erro, cada arrependimento. Como Elliot havia perdido o emprego, a família, a casa, as economias? Me explique cada decisão, a lógica de pensamento por trás de cada uma delas. Ou, naquele caso, a falta de lógica. Elliot era capaz de explicar em detalhes quais decisões havia tomado, mas não conseguia explicar o motivo. Rememorava fatos e sequências de eventos com uma fluidez perfeita e até mesmo certa carga dramática. Mas quando lhe pediam que analisasse seu processo de tomada de decisão, porque achara que comprar um grampeador era mais importante do que encontrar um investidor? Por que havia considerado James Bond mais interessante que seus filhos? Dava um branco. Não tinha respostas. E não só isso, não parecia sequer abalado. A verdade é que ele não dava a mínima. Ali estava um homem que havia perdido tudo por causa de más escolhas e erros, que apresentava uma ausência total de autocontrole e tinha plena consciência do desastre em que sua vida se transformara. E, no entanto, não aparentava qualquer remorso, qualquer autorrepulsa, nem sequer um pouco de constrangimento. Muita gente cometia suicídio por menos. E ali estava ele, não apenas confortável com o próprio infortúnio, mas indiferente. Foi quando Damasio teve uma percepção brilhante. Os testes psicológicos a que Elliot fora submetido eram concebidos para medir sua capacidade de pensar, não sua capacidade de sentir. todos os médicos haviam se preocupado tanto em identificar se ele estava apto a raciocinar que nenhum havia imaginado que os danos de Elliot talvez estivessem na sua capacidade emotiva. Mas mesmo que tivessem se dado conta disso, não existia uma forma padronizada de medir tais danos. Um dia, um dos assistentes de Damásio imprimiu uma série de fotos grotescas e perturbadoras. Vítimas de queimaduras, cenas de assassinato horrendas, cidades devastadas pela guerra e crianças morrendo de fome. Então as mostrou para Elliot, uma a uma. Elliot ficou completamente indiferente. Não sentiu nada. E sua falta de reação foi tão chocante que até ele mesmo comentou que era doentio. Admitiu que tais imagens com certeza o teriam abalado no passado, que seu coração teria se contorcido de empatia e horror, que teria virado o rosto com aversão. Mas naquele momento, sentado ali, diante das mais sombrias distorções da experiência humana, Elliot não sentia nada. E este, concluiu Damásio, era o problema. Embora o conhecimento e o raciocínio de Elliot estivessem intactos, o tumor e/ou a cirurgia para removê-lo haviam debilitado sua capacidade de empatia e sentimento. Seu mundo interior já não abarcava a luz e sombra, mas se resumia a um infinito miasma cinzento. Assistir ao recital de piano da filha evocava nele toda a vibração e o esfuziante orgulho paternal de comprar um par de meias. Perder $1 milhão lhe causava tantas emoções quanto encher o tanque do carro, pôr os lençóis para lavar ou assistir a um game show. Ele havia se tornado uma máquina ambulante de indiferença. E sem dispor da habilidade de fazer juízo de valor, de diferenciar o melhor do pior, independentemente de quão inteligente fosse, Elliot havia perdido seu autocontrole. Mas isso levantava uma grande questão. Se as habilidades cognitivas de Elliot, sua inteligência, sua memória, sua atenção, estavam todas em perfeito estado, por que ele já não era mais capaz de tomar decisões efetivas? Aquilo intrigava Damásio e sua equipe. Todos já desejamos em algum momento não sentir emoções, pois elas muitas vezes nos levam a fazer bobagens das quais nos arrependemos depois. Durante séculos, psicólogos e filósofos partiram do pressuposto de que represar ou suprimir as emoções era a solução para todos os problemas da vida. E, entretanto, ali estava um homem, inteiramente destituído de suas emoções e de sua empatia. Alguém a quem haviam restado apenas a inteligência e o raciocínio e cuja vida havia se degenerado depressa. Seu caso contrariava todo o senso comum a respeito de decisões racionais e autocontrole. Mas havia uma segunda questão, igualmente desconcertante. Se Elliot tinha inteligência aguçada e conseguia resolver qualquer problema através da lógica, por que seu rendimento profissional despencara? Por que a sua produtividade tinha ido ladeira abaixo? Por que, em termos práticos, abandonar a família sabendo muito bem quais seriam as consequências negativas? Mesmo que você já não dê a mínima para sua esposa ou seu trabalho, deveria ser capaz de concluir racionalmente a importância de mantê-los, certo? Convenhamos, até os psicopatas compreendem isso. Como Elliot não compreendeu? Falando sério, o que custa aparecer numa partida de beisebol juvenil vez ou outra? De alguma forma, ao perder a capacidade de sentir, Elliot também havia perdido a capacidade de tomar decisões. Havia perdido a habilidade de controlar a própria vida. Todos já passamos pela experiência de saber o que deveríamos fazer, mas mesmo assim, não conseguir sair do lugar. Todos já adiamos tarefas importantes, ignoramos pessoas queridas e deixamos de agir em benefício próprio. sendo que, na maioria das vezes, quando deixamos de fazer algo necessário, é sob o pressuposto de que não conseguimos controlar nossas emoções tanto quanto precisávamos. Nos falta a disciplina ou então o conhecimento. O caso de Elliot, porém, colocou tudo isso em dúvida. Colocou em dúvida a própria ideia de autocontrole, segundo a qual podemos nos forçar, por meio da lógica, a fazer coisas que trarão benefícios, independentemente de nossos impulsos e emoções. Para criar esperança em nossa vida, precisamos, primeiro, sentir que temos controle sobre ela. Precisamos sentir que estamos no caminho do que é bom e certo, que estamos em busca de algo melhor. E, no entanto, muitos de nós lutamos contra a falta de habilidade em matéria de autocontrole. O caso de Elliot seria um dos mais reveladores para se entender por que isso ocorre. Esse homem, pobre, isolado e solitário, olhando fotos de corpos mutilados e destroços de terremotos que serviriam facilmente de metáfora para a sua própria vida. Esse homem que havia perdido tudo, absolutamente tudo, e ainda sorria ao contar a história, seria o segredo para revolucionar nossa compreensão da mente humana, de como tomamos decisões e de quanto autocontrole de fato temos. A suposição clássica. Certa vez, quando lhe perguntaram sobre sua relação com a bebida, o músico Tom Waits resmungou a célebre resposta: "Prefiro uma garrafa na minha frente do que uma lobotomia frontal." Aparentava estar bêbado ao dizer aquilo. Ah, sim, e foi na televisão, em rede nacional. A lobotomia frontal é uma forma de cirurgia cerebral. Abre-se um buraco no crânio através do nariz e o lóbulo frontal é delicadamente fatiado com um picador de gelo. O procedimento foi inventado em 1935 por um neurologista chamado Antônio Egas Muniz. Ele descobriu que se pegássemos gente com ansiedade extrema, depressão suicida ou outros problemas mentais, por exemplo, crises de desesperança, e mutilássemos seus cérebros na medida exata, eles sossegariam o facho. Egas Muniz acreditava que a lobotomia, uma vez aperfeiçoada, poderia curar todas as doenças mentais. E foi assim que ele vendeu sua técnica ao mundo. No fim dos anos 1940, o procedimento era um sucesso e foi utilizado em dezenas de milhares de pacientes por todo o globo. Egas Muniz chegaria a ganhar um prêmio Nobel por sua descoberta. Mas, por volta dos anos 1950, as pessoas começaram a se dar conta de que, por mais louco que pareça, fazer um furo no meio da testa e raspar o cérebro de alguém como quem tira gelo do para-brisa de um carro pode produzir alguns efeitos colaterais negativos. E por alguns efeitos colaterais negativos, entenda-se o paciente virar um vegetal. Ainda que frequentemente curasse pacientes de suas flutuações emocionais extremas, o procedimento também os deixava incapazes de se concentrar, tomar decisões, manter uma carreira, fazer planos de longo prazo ou exercer o pensamento abstrato a respeito de si próprios. Viravam essencialmente zumbis anestesiados. Viravam um Elliot. A União Soviética, logo quem, foi o primeiro país a proibir a lobotomia. Segundo os soviéticos, o procedimento era contrário aos princípios humanos e transformava uma pessoa insana num idiota. De certa forma, foi um choque de realidade para o resto do mundo, pois, convenhamos, quando Joseph Stalin dá um sermão sobre ética e decência humana, é sinal de que deu merda. Depois disso, outras nações começaram lentamente a banir a prática. Nos anos 1960, a lobotomia já era universalmente odiada. A última ocorreria nos Estados Unidos, em 1967, e o paciente morreria. 10 anos depois, Tom Waits, bêbado, resmungaria sua famosa frase na televisão, e o resto, como se diz por aí, é história. Tom Waits era um tremendo alcoólatra e passou a maior parte dos anos 1970 tentando manter os olhos abertos e lembrar onde tinha deixado os cigarros. Ainda arrumou tempo para compor e gravar 7 álbuns brilhantes naquele período. Tão prolífico quanto profundo, ganhou prêmios e vendeu milhões de discos celebrados mundialmente. Era daqueles raros artistas dotados de uma percepção surpreendente sobre a condição humana. A piadinha de Waits sobre a lobotomia nos faz rir, mas traz uma sabedoria oculta. É melhor ter que lidar com a paixão pela garrafa do que não ter paixão nenhuma. É melhor encontrar esperança na sarjeta do que em lugar nenhum. É compreender que não somos nada sem nossos impulsos indisciplinados. Basicamente, sempre houve uma suposição tácita de que nossas emoções são a causa de todos os problemas e que nossa razão precisa chegar de supetão para organizar a bagunça. Essa linha de pensamento remete a Sócrates, que declarava ser a razão a raiz de toda a virtude. Na aurora do iluminismo, Descartes defendeu que nossa razão era separada de nossos desejos animalescos e que ela teria de aprender a controlar esses impulsos. Kant disse algo parecido. Freud também, só que meteu um monte de pênis no meio. E quando Egas Moniz lobotimizou a primeira paciente em 1935, tenho certeza de que ele acreditou que tinha descoberto uma forma de fazer o que filósofos já diziam ser necessário havia 2000 anos, entregar à razão o domínio sobre as paixões desgovernadas, ajudar a maldita humanidade a finalmente ter algum controle sobre si mesma. Esta suposição de que devemos usar nossa racionalidade para dominar as emoções se espalhou pelos séculos e continua a definir grande parte de nossa cultura. Vamos chamá-la de suposição clássica. Diz a suposição clássica que se uma pessoa é indisciplinada, desobediente ou maliciosa, isso se deve à incapacidade de subjugar os próprios sentimentos. Ela não tem força de vontade suficiente ou é simplesmente toda errada. A suposição clássica enxerga paixão e emoção como falhas, erros inerentes à psique humana que precisam ser superados e consertados na própria pessoa. Hoje em dia, é geralmente com base na suposição clássica que julgamos os outros. Obesos são ridicularizados e culpabilizados porque a obesidade é encarada como uma falha de autocontrole. Eles sabem que deveriam ser magros, mas continuam a comer. Por quê? Só pode ter algo errado com eles, supomos. Mesma coisa com os fumantes. Os dependentes químicos, sem dúvida, recebem o mesmo tratamento, mas muitas vezes com um estigma extra, o de criminosos. Pessoas deprimidas e com tendências suicidas são submetidas à suposição clássica de uma maneira perigosa, pois ouvem que a incapacidade de criar esperança e sentido para a própria vida é culpa delas, cacete, e que se fizessem só um pouquinho mais de esforço, se enforcar com a própria gravata, talvez não fosse uma ideia tão atraente assim. Sucumbir a nossos impulsos é visto como uma deficiência moral. Vemos a falta de autocontrole como sinal de falha de caráter. Por outro lado, gente que reprime as emoções é celebrada. Temos tesão por atletas, empresários e líderes implacáveis e de eficiência robótica. Se um CEO dorme debaixo da mesa do escritório e passa 6 semanas sem ver os filhos, isso que é determinação, porra! Viu? Qualquer um pode ser bem-sucedido! É bem fácil enxergar como a suposição clássica pode levar a algumas... suposições danosas. Se ela for verdade, devemos ser capazes de exibir autocontrole, evitar rompantes emocionais e crimes passionais, e afastar vícios e indulgências pura e simplesmente pelo esforço mental. E qualquer fracasso nesse sentido reflete uma falha inerente ou um problema interno. É por isso que frequentemente nos entregamos à falsa crença de que precisamos mudar quem somos. Pois se não conseguimos atingir nossas metas, se não conseguimos perder peso, ser promovidos ou desenvolver certa habilidade, isso significa alguma deficiência interna. Para manter a esperança, é preciso mudar quem somos, virar alguém totalmente novo e diferente. Desse desejo de mudar a nós mesmos, portanto, renasce a esperança. O velho eu não conseguiu se livrar do maldito cigarro, mas o novo eu conseguirá. E lá vamos nós à luta de novo. O desejo constante de mudar a si mesmo se torna então um vício à parte. Cada ciclo de mudança do nosso jeito de ser resulta em fracassos semelhantes de autocontrole e termina nos convencendo de que precisamos de uma nova mudança do nosso jeito de ser. Cada ciclo nos reabastece com a esperança necessária. E nesse ínterim, a raiz do problema, a suposição clássica, jamais é abordada ou questionada, muito menos descartada. Nos últimos séculos, toda uma indústria brotou, feito espinhas na puberdade, em torno dessa ideia de mudar nosso jeito de ser. Uma indústria repleta de falsas promessas e pistas para o segredo da felicidade, do sucesso e do autocontrole. Contudo, a única coisa que ela faz é reforçar os mesmos impulsos que, para começo de conversa, levam as pessoas a se sentirem inadequadas. A verdade é que a mente humana é muito mais complexa do que qualquer segredo. Não dá para uma pessoa simplesmente mudar. E digo mais, ela não deveria ficar o tempo todo achando que precisa fazer isso. Nós nos agarramos à narrativa do autocontrole porque a crença de sermos capazes de controlar a nós mesmos por completo é uma grande fonte de esperança. Queremos acreditar que mudar quem somos é tão simples quanto saber o que mudar. Queremos acreditar que a capacidade de fazer algo é tão simples quanto tomar essa decisão. Basta apenas ter força de vontade suficiente. Queremos acreditar que somos mestres de nosso próprio destino, capazes de fazer qualquer coisa que sonharmos. Isso foi o que tornou a descoberta de Damasio com Eliot tão importante. Ela mostrou como a suposição clássica estava errada. Se estivesse correta, se a vida fosse tão simples quanto aprender a controlar as emoções e tomar decisões com base na razão, era para Eliot ter sido um cara imbatível, incansavelmente aplicado e um tomador de decisões implacável. Da mesma forma, se a suposição clássica estivesse correta, as lobotomias estariam em voga até hoje. Economizaríamos para fazer essa cirurgia como se economiza para colocar silicone. Mas lobotomias não funcionam. E a vida de Eliot foi destruída. Precisamos de mais do que a força de vontade para obter autocontrole. No fim das contas, nossas emoções são fundamentais em nosso processo de tomada de decisão. Só que nem sempre nos damos conta disso. Temos dois cérebros e eles se comunicam muito mal entre si. Faça de conta que a sua mente é um carro. Vamos chamá-lo de carro da consciência. Seu carro da consciência segue pela estrada da vida, por cruzamentos, entradas e saídas de vias expressas. Essas rodovias e cruzamentos representam as decisões que você precisa tomar ao dirigir e que vão determinar seu destino. Dentro do carro da consciência viajam dois passageiros: o cérebro pensante e o cérebro sensível. O cérebro pensante representa os pensamentos conscientes, a habilidade de fazer cálculos, a capacidade de analisar várias opções de forma racional e de expressar ideias por meio da linguagem. O cérebro sensível representa as emoções, os impulsos, a intuição e o instinto. Enquanto o cérebro pensante está pensando quando a fatura do cartão de crédito vai fechar, o cérebro sensível quer vender tudo e fugir para o Tahiti. Cada um tem pontos fortes e fracos. O cérebro pensante é meticuloso, exato e imparcial. É metódico e racional, mas também lento. Demanda esforço e energia, e como um músculo, precisa ser esculpido ao longo do tempo e pode sofrer fadiga se sobrecarregado. O cérebro sensível, contudo, chega à conclusão de forma rápida e sem esforço. O problema é que elas são frequentemente imprecisas e irracionais. O cérebro sensível é ainda meio dramático e tem o mau hábito de reagir de forma exagerada. Quando pensamos em nós e em nosso processo decisório, em geral, partimos do pressuposto de que o carro da consciência está sendo guiado pelo cérebro pensante, enquanto o sensível fica no banco do carona, gritando para onde quer ir. Estamos seguindo nosso caminho, cumprindo nossas metas e descobrindo como fazer para chegar em casa, quando o cérebro sensível, esse desgraçado, de repente avista algo brilhante, sexy ou curioso, e gira o volante naquela direção, nos jogando na contramão, causando danos a carros da consciência alheios e ao nosso. Essa é a suposição clássica, a crença de que a razão basicamente está no controle da nossa vida e de que temos que treinar as emoções para sentarem a bunda na cadeira e calarem a boca enquanto o adulto dirige. E então nos parabenizamos quando raptamos e mantemos as emoções em cárcere privado e elogiamos nosso próprio autocontrole. Mas o carro da consciência não funciona assim. Quando o tumor foi extirpado, o cérebro sensível de Elliot foi atirado para fora do veículo mental em movimento e nada melhorou para ele. Na verdade, seu carro da consciência empacou. Pacientes lobotomizados tiveram os cérebros sensíveis amarrados e jogados no porta-malas, o que resultou em nada mais do que pessoas sedadas e indolentes, incapazes de botar o pé fora da cama ou, muitas vezes, até de se vestirem sozinhas. Tom Waits, enquanto isso, era puro cérebro sensível e ganhava uma nota preta para parecer bêbado na TV. É isso aí! Eis a verdade. O cérebro sensível é quem dirige o carro da consciência. Dane-se se você se acha muito científico ou quantos títulos tem. Você é gente como a gente, ok? Um robô doido de carne e osso conduzido pelo cérebro sensível que nem todo mundo. E vê se vira esses perdigotos para lá. O cérebro sensível conduz nosso carro da consciência, pois em última análise, só a emoção nos faz agir. Isso porque ação é emoção. A emoção é o sistema hidráulico biológico que impulsiona o movimento do corpo. O medo não é algo mágico que nosso cérebro inventa. Não, ele de fato acontece no corpo. É o aperto no estômago, a tensão nos músculos, a descarga de adrenalina, o desejo opressivo por espaço. Enquanto o cérebro pensante existe tão somente no interior das sinapses dentro do crânio, o cérebro sensível é a sabedoria e a estupidez do corpo inteiro. A raiva impele o corpo ao movimento. A ansiedade o leva a se retrair. A alegria acende os músculos da face, ao passo que a tristeza tenta encobrir nossa existência. Emoção inspira ação. Ação inspira a emoção. As duas são inseparáveis. Assim chegamos à mais simples e mais óbvia resposta para a maior questão de todos os tempos. Por que não fazemos as coisas que sabemos que temos que fazer? Porque não estamos afim. Todo problema de autocontrole não é um problema de informação, disciplina ou razão, mas de emoção. Autocontrole é um problema emocional. Preguiça é um problema emocional. Procrastinação é um problema emocional. Baixo rendimento é um problema emocional. Impulsividade é um problema emocional. Que droga! Porque é muito mais difícil lidar com problemas emocionais do que com problemas lógicos. Há equações que ajudam você a calcular as contas do mês ou a prestação do carro. Mas não há fórmula que ajude a terminar um relacionamento, por exemplo. E como você já deve ter deduzido a esta altura, a compreensão intelectual do que fazer para mudar de comportamento não muda o comportamento. Vai por mim. Já li uns 12 livros sobre nutrição e estou comendo um burrito enquanto escrevo isso. A gente sabe que deveria parar de fumar ou de ingerir açúcar ou de falar mal dos amigos pelas costas, mas continua fazendo. E não é por falta de noção. É por falta de vontade. Problemas emocionais são irracionais, ou seja, não adianta argumentar. E isso nos leva a uma notícia ainda pior. Problemas emocionais só podem ter soluções emocionais. Está tudo nas mãos do cérebro sensível. E caso você não tenha visto como a maioria dos cérebros sensíveis dirigem, é de se borrar de medo. Enquanto tudo isso acontece, o cérebro pensante está no banco do carona, se imaginando no controle da situação. Se o cérebro sensível é o motorista, o cérebro pensante é nosso GPS. Ele tem uma coleção de mapas da realidade que foi desenhando e guardando ao longo da vida. É capaz de dar meia volta e encontrar caminhos alternativos para o mesmo destino. Conhece as armadilhas e os atalhos. Enxerga a si mesmo corretamente como o cérebro racional, inteligente, e acredita que isso lhe dê certo privilégio na direção do carro da consciência. Mas, infelizmente, não dá. Como disse Daniel Kahneman certa vez, o cérebro pensante é o coadjuvante que se acha herói. Ainda que por vezes não se aturem, nossos dois cérebros precisam um do outro. O cérebro sensível gera as emoções que nos impelem a agir. O cérebro pensante sugere como direcionar nossos atos. A palavra-chave aqui é sugere. Ainda que o cérebro pensante não controle o cérebro sensível, pode influenciá-lo, às vezes em alto grau. O cérebro pensante pode convencer o cérebro sensível a buscar uma nova estrada para um futuro melhor, a fazer o retorno após cometer um erro ou a considerar novas rotas e territórios antes ignorados. Mas o cérebro sensível é teimoso e, se quiser seguir em determinada direção, vai fazê-lo não importa quantos fatos e dados o cérebro pensante lhe forneça. O psicólogo moral Jonathan Haidt compara os dois cérebros a um elefante e seu condutor. O humano pode gentilmente guiar e induzir o animal a determinada direção, mas, no fim das contas, o elefante vai para onde quiser. O carro de palhaço. Por melhor que seja, o cérebro sensível tem seu lado sombrio. No carro da consciência, ele se assemelha a um namorado abusivo que se recusa a encostar o carro e pedir informações. Odeia que lhe digam para onde ir e pode ter certeza de que vai infernizar sua vida se você o questionar ao volante. Para evitar tais confusões psicológicas e manter certa esperança, o cérebro pensante costuma desenhar mapas para explicar ou justificar o caminho que o cérebro sensível já decidiu pegar. Se o cérebro sensível quer sorvete, em vez de contradizê-lo com informações sobre açúcar refinado e calorias em excesso, o cérebro pensante decide pensar. Quer saber? Trabalhei para cacete hoje. Eu mereço tomar um sorvete. Então, o cérebro sensível reage com uma sensação de tranquilidade e bem-estar. Se seu cérebro sensível conclui que seu parceiro é um babaca e você não fez nada de errado, a reação imediata do cérebro pensante será lembrar ocasiões nas quais você foi de fato um bastião de paciência e humildade, enquanto seu parceiro conspirava em segredo para arruinar sua vida. Dessa forma, os dois desenvolvem um relacionamento realmente doentio, que talvez lembre seus pais no carro durante as viagens em família quando você era pequeno. O cérebro pensante inventa coisas que o cérebro sensível quer ouvir. E este, em troca, promete não jogar o carro para fora da pista e matar todo mundo. É incrivelmente fácil deixar o cérebro pensante cair na armadilha de desenhar mapas apenas para os caminhos que o cérebro sensível quer trilhar. Isso se chama viés autosservidor e é a base de praticamente tudo de horrível na humanidade. Em geral, o viés que serve a si mesmo só nos torna preconceituosos e ligeiramente autocentrados. Começamos a acreditar que, se soa certo, está certo. Fazemos juízos de valor instantâneos sobre pessoas, lugares, grupos e ideias, muitos dos quais injustos ou até mesmo um pouco intolerantes. Mas, em sua forma extrema, o viés que serve a si mesmo pode virar puro e simples delírio e nos levar a crer numa realidade inexistente, borrando lembranças e exagerando fatos. Tudo a serviço dos desejos inesgotáveis do cérebro sensível. Se o cérebro pensante for fraco e ou ignorante, ou se o cérebro sensível estiver descontrolado, o primeiro acabará sucumbindo aos caprichos incendiários e à direção perigosa do segundo. Perderá a capacidade de pensar por si ou de contradizer as conclusões do cérebro sensível. Para todos os efeitos, isso transforma o carro da consciência em um carro de palhaço, com rodas vermelhas e molengas gigantes e música de circo tocando no alto-falante o tempo todo. O carro da consciência vira o carro de palhaço quando o cérebro pensante capitula por completo ao cérebro sensível. Quando nossas metas de vida são determinadas puramente pela autogratificação. Quando a verdade é distorcida, até virar uma caricatura de presunções egoístas, quando todas as crenças e princípios se perdem em um mar de niilismo. O carro de palhaço invariavelmente leva ao vício, ao narcisismo e à compulsão. Pessoas com mentes configuradas dessa forma são facilmente manipuladas por qualquer pessoa ou grupo que as faça, de forma consistente, se sentirem bem. Seja um líder religioso, um político, um guru de autoajuda ou um fórum de mensagens escabroso na internet, um carro de palhaço passará por cima de outros carros da consciência, ou seja, outras pessoas, com suas grandes rodas vermelhas de borracha, sem a menor cerimônia, pois seu cérebro pensante justificará o ato dizendo que eles mereciam. Eram maus, inferiores, ou parte de algum problema inventado. Alguns carros de palhaço tomam apenas o rumo da diversão. Só querem saber de beber, trepar e cair na farra. Já os que buscam poder são os mais perigosos, pois seus cérebros pensantes arregaçam as mangas para justificar comportamentos abusivos e dominadores por meio de teorias com verniz intelectual sobre economia, política, etnia, genética, gênero, biologia, história e por aí vai. Um carro de palhaço, por vezes, também buscará o ódio, que oferece uma dose bizarra de satisfação e autoconfiança. Mentes assim tendem a desenvolver uma raiva cheia de razão, asseguradas de sua superioridade moral por alvos externos. Isso, inevitavelmente, leva à destruição de outros. Pois é só através da destruição e da dominação do mundo externo que seus inesgotáveis impulsos internos podem ser satisfeitos. Quando uma pessoa entra no carro de palhaço, é difícil tirá-la de lá. O cérebro pensante já apanhou e sofreu tanto na mão do cérebro sensível que acaba desenvolvendo uma espécie de síndrome de Estocolmo. É incapaz de imaginar uma vida com outro propósito que não agradá-lo e justificá-lo. A ideia de contradizê-lo ou de questionar seus caminhos é insondável. E ele se ressente de quem sugira algo parecido. No carro de palhaço, não existe pensamento independente nem habilidade de medir contradições ou modificar crenças ou opiniões. De certa forma, a pessoa com uma mente de carro de palhaço deixa de ter qualquer identidade individual. É por isso que líderes de cultos sempre encorajam as pessoas logo de cara a desligar o máximo possível dos cérebros pensantes. Isso de início soa profundo, pois o cérebro pensante vive corrigindo o cérebro sensível, apontando os caminhos errados que já pegaram. Portanto, silenciar o cérebro pensante proporcionará uma ótima sensação a curto prazo. E as pessoas sempre confundem sensações boas com algo que seja de fato bom. Este metafórico carro de palhaço foi o que inspirou filósofos da antiguidade a alertar contra a complacência excessiva e a adoração dos sentimentos. Foi o medo do carro de palhaço que inspirou gregos e romanos a pregar as virtudes e, posteriormente, levou a Igreja Católica a vender a mensagem de abstinência e abnegação. Tanto os filósofos clássicos quanto a Igreja haviam sido testemunhas da destruição provocada por narcisistas e megalomaníacos no poder. E ambos acreditavam só haver uma maneira de administrar o cérebro sensível: privando-o, dando-lhe o mínimo de oxigênio possível, impedindo assim que ele explodisse e destruísse o mundo ao redor. Essa ideia gestou a suposição clássica: a única forma de ser uma pessoa boa é através do domínio do cérebro pensante sobre o cérebro sensível, do triunfo da razão sobre a emoção, do dever sobre o desejo. Na maior parte da história da humanidade, as pessoas foram brutais, supersticiosas e ignorantes. Gente na Idade Média torturava gatos por esporte e levava os filhos à praça da cidade para assistir à mutilação dos testículos do ladrãozinho das redondezas. Eram todos uns babacas, sádicos e impulsivos. Durante a maior parte da história, o mundo não foi um lugar agradável de se viver, e isso em grande parte porque os cérebros sensíveis estavam desenfreados. Muitas vezes foi apenas a suposição clássica que separou a civilização da total anarquia. Então, nos últimos 200 anos, mais ou menos, algo aconteceu. As pessoas construíram trens, carros, inventaram aquecimento central, essas coisas. A prosperidade econômica deixou para trás os impulsos humanos. As pessoas já não ficavam com tanto medo de não ter o que comer ou de serem mortas por insultar o rei. A vida se tornou mais confortável e fácil. As pessoas passaram a ter tempo de sobra para se sentar, pensar e refletir sobre todo tipo de porcaria existencial que nunca haviam considerado. O resultado foi a eclosão de vários movimentos de defesa do cérebro sensível ao fim do século XX. E, de fato, a libertação do cérebro sensível da opressão do cérebro pensante foi incrivelmente terapêutica para milhões de pessoas. E continua a ser. O problema é que as pessoas começaram a ir para o extremo oposto. Se antes reconheciam e honravam os próprios sentimentos, passaram mais tarde a acreditar que esses sentimentos eram a única coisa que importava. Sobretudo a classe média branca das grandes cidades, criada sob a égide da suposição clássica, que cresceu infeliz até entrar em contato com seus cérebros sensíveis bem mais tarde na vida. Como essas pessoas nunca haviam enfrentado problemas de verdade, a não ser por se sentirem mal, passaram a acreditar erroneamente que só os sentimentos importavam e os inconvenientes mapas do cérebro pensante serviam apenas para dispersar sua atenção de tais sentimentos. Muitas chamavam esse desligamento dos cérebros pensantes em favor dos cérebros sensíveis de desenvolvimento espiritual, convencendo-se de que serem estúpidas e alienadas as tornava mais esclarecidas, quando, na verdade, só estavam satisfazendo o velho cérebro sensível. Era o clássico carro de palhaço com uma nova carcaça espiritualizada. Entregar-se excessivamente às emoções leva a uma crise de esperança, mas reprimi-las também. Quem nega seu cérebro sensível torna-se insensível ao mundo ao redor. Ao rejeitar as próprias emoções, a pessoa rejeita fazer juízos de valor, ou seja, a capacidade de avaliar que uma coisa é melhor que outra. Como resultado, torna-se indiferente à vida e aos resultados de suas decisões. Tem dificuldades para se envolver com os demais. Seus relacionamentos são prejudicados. E sua indiferença crônica acaba por acarretar na visita desagradável da verdade desconfortável. Afinal, se nada tem importância de mais ou de menos, não há razão para fazer qualquer coisa. E se não há razão para fazer qualquer coisa, então, para que viver? Enquanto isso, quem nega seu cérebro pensante torna-se impulsivo e egoísta. Distorce a realidade para que caibam seus caprichos e fantasias que jamais são saciados. Sua crise de esperança deriva do fato de que não importa o quanto coma, beba, domine ou trepe, nunca será o suficiente. Nunca vai fazer tanta diferença. Nunca vai ter tanto sentido. A pessoa estará presa a uma esteira perpétua de desespero, sempre correndo sem jamais sair do lugar. E se parar em algum momento, a verdade desconfortável a alcançará de imediato. Eu sei, estou sendo dramático de novo, mas preciso ser cérebro pensante. Caso contrário, o cérebro sensível vai se entediar e fechar este livro. Aliás, já se perguntou por que você não consegue largar um livro muito bom? Não é você quem não consegue, seu idiota. É o cérebro sensível. É a expectativa e o suspense, a alegria da descoberta e a satisfação da resolução. A boa escrita é aquela capaz de falar aos dois cérebros e estimulá-los ao mesmo tempo. E este é justamente o problema. Como falar a ambos os cérebros, integrá-los num todo unificado, cooperativo, coordenado? Porque se o autocontrole é uma ilusão criada pelo amor próprio exagerado do cérebro pensante, é a autoaceitação que vai nos salvar. Aceitar nossas emoções e trabalhar com elas ao invés de contra elas. Mas desenvolver isso vai dar trabalho, cérebro pensante. Vejo você na próxima sessão. Carta aberta ao cérebro pensante. E aí, cérebro pensante? Como é que estão as coisas? Como vai a família? E aquele negócio lá do imposto de renda, já resolveu? Ah, peraí. Deixa para lá. Esqueci que não estou nem aí para essa merda. Olha só. Sei que o cérebro sensível está complicando sua vida. Talvez seja um relacionamento importante. Talvez esteja levando você a fazer ligações constrangedoras às 3 da manhã. Talvez esteja se medicando com substâncias que muito provavelmente não deveriam ser ingeridas. Sei que você gostaria de controlar um ou outro aspecto seu, mas não consegue. E imagino que às vezes este problema faça você perder a esperança. Mas escuta aqui, cérebro pensante. Tudo isso que você odeia tanto no cérebro sensível, os desejos, os impulsos, as péssimas decisões, você precisa dar um jeito de desenvolver empatia em relação a isso tudo. Porque esse é o único idioma que o cérebro sensível entende de verdade. Empatia. Ele é uma criatura sensível. Afinal, é composto dessa porcaria que você chama de sentimentos. Eu sei. Eu também gostaria que não fosse assim. Gostaria que bastasse mostrar uma planilha para que ele entendesse, como a gente entende, sabe? Mas não basta. Em vez de bombardear o cérebro sensível com fatos e bom senso, pergunte como ele está se sentindo. Fale alguma coisa do tipo, e aí, cérebro sensível, o que você acha de ir à academia hoje? Ou, já pensou em mudar de carreira? Ou, que tal vender tudo e se mudar para o Tahiti? O cérebro sensível não vai responder com palavras. Não, ele é agitado demais para isso. Vai responder com sentimentos. É, eu sei que é óbvio, mas você às vezes é meio tapado, cérebro pensante. Talvez o cérebro sensível reaja com certa preguiça ou ansiedade. Talvez até misture emoções, um pouco de entusiasmo com uma pitada de raiva. Enfim, é seu papel como cérebro pensante, ou seja, a parte responsável dentro do crânio, não o julgar independentemente dos sentimentos que expresse. Preguiça? Tudo bem. Todo mundo sente preguiça de vez em quando. Autorrejeição? Talvez seja um convite para levar esta conversa adiante. A academia fica para depois. É importante deixar o cérebro sensível botar para fora todos os sentimentos desagradáveis ou doentios. Deixe todos eles darem uma volta em um lugar onde possam respirar. Quanto mais respiram, com menos força seguram o volante do carro da consciência. Então, quando sentir que chegou a um acordo com o cérebro sensível, é hora de recorrer a ele de uma forma que ele entenda, através de sentimentos. Pensar talvez em todos os benefícios de algum novo comportamento desejado. Mencionar de repente tudo o que há de sexy, brilhante e divertido no destino desejado. Talvez lembrar a ele como é boa a sensação de se exercitar. Como vai ser legal ficar bem de sunga ou biquíni no verão. O respeito que temos por nós mesmos quando damos sequência às nossas metas. Como ficamos felizes quando vivemos de acordo com nossos valores, quando damos exemplo aos que amamos. Basicamente, você precisa barganhar com o cérebro sensível da mesma forma que faria ao comprar algo na feira. Ele precisa acreditar que está fazendo um bom negócio, senão vai ser só um monte de gestos e gritaria sem resultado. Você pode talvez aceitar fazer alguma coisa que ele goste se ele topar fazer alguma coisa que não goste. Deixe ele assistir a sua série favorita, desde que seja na esteira da academia. Deixe ele sair com os amigos, desde que as contas do mês estejam pagas. Pegue leve no início. Lembre-se, o cérebro sensível é mesmo muito sensível, totalmente irracional. Quando a oferta parece ser fácil e conter benefícios emocionais, por exemplo, o bem-estar pós-exercício, a busca por uma carreira significativa, ser admirado e respeitado pelos filhos, o cérebro sensível reage com outra emoção, positiva ou negativa. Se for positiva, ele se mostrará disposto a caminhar um pouquinho naquela direção, mas só um pouquinho. Lembre-se de que sentimentos nunca duram. Por isso é preciso começar aos poucos. Calce o tênis hoje, cérebro sensível, só isso. Vamos ver o que acontece. Se a reação dele for negativa, deixe registrado e ofereça outra concessão. Veja como ele reage. Enxague e repita. Seja como for, não brigue com o cérebro sensível, porque isso só vai piorar as coisas. Para início de conversa, você não vai ganhar. Nunca! Ele está sempre no comando. Em segundo lugar, brigar com o cérebro sensível por causa de algum mal-estar só vai fazer ele se sentir pior. Para que você vai fazer isso? Era para você ser a parte esperta, cérebro pensante. Essa conversa com o cérebro sensível vai continuar da mesma forma. Esse mesmo bate-bola, dia sim, dia não, por dias, semanas ou até mesmo meses. Putz, anos! Esse diálogo entre cérebros requer prática. Para alguns, isso implica em reconhecer a emoção a qual o cérebro sensível está recorrendo. Os cérebros pensantes de algumas pessoas ignoram os cérebros sensíveis há tanto tempo que demora até que aprendam a escutá-lo de novo. Outras pessoas terão o problema oposto. Treinar o cérebro pensante a falar mais alto, forçá-lo a propor um pensamento independente, uma nova direção, distinto dos sentimentos do cérebro sensível. Essas pessoas precisarão se perguntar: e se meu cérebro sensível estiver errado em se sentir assim? E então, considerar as alternativas. A princípio será difícil, mas quanto mais esse diálogo se repetir, mais os dois vão começar a escutar um ao outro. O cérebro sensível passará a transmitir emoções diferentes e o cérebro pensante terá uma visão melhor de como ajudar seu parceiro a se locomover pela estrada da vida. Na psicologia, isso é denominado regulação emocional e, basicamente, se trata de aprender a instalar uma série de barreiras de proteção e sinais de mão única na porra da estrada da vida para impedir o cérebro sensível de despencar precipício abaixo. Dá muito trabalho, mas talvez seja o único trabalho a ser feito. Porque a gente não controla os sentimentos, cérebro pensante. Autocontrole é uma ilusão que ocorre quando os dois cérebros estão alinhados e voltados para a mesma estratégia. É uma ilusão feita para dar esperança às pessoas. E quando o cérebro pensante não está alinhado ao cérebro sensível, uma sensação de impotência acomete as pessoas e o mundo ao redor parece desesperador. A única forma de criar regularmente essa ilusão é a comunicação constante e o alinhamento dos cérebros numa mesma sintonia de valores. É uma habilidade tanto quanto jogar polo aquático ou fazer malabarismo com facas. Dá trabalho. E o fracasso virá. Há o risco de cortar o braço e sujar tudo de sangue. Mas esse é o preço da admissão. Foque no que você tem, cérebro pensante. Você pode não ter autocontrole, mas tem o controle do significado. É esse o seu superpoder. É o seu dom. Você controla o significado dos seus impulsos e sentimentos. Você os decifra da forma que achar melhor. Você é quem desenha o mapa. E isso é muito poderoso, pois é o significado que atribuímos aos nossos sentimentos que frequentemente pode alterar a reação que causam no cérebro sensível. E é assim que se produz esperança. É assim que se produz a sensação de que o futuro pode ser prolífico e agradável, interpretando de maneira profunda e funcional todas as merdas que o cérebro sensível atira na gente. Em vez de justificar os impulsos e de se tornar escravo deles, desafie-os e analise-os. Mude sua natureza e sua forma. Basicamente, é nisso que consiste uma boa terapia, claro. Autoaceitação, inteligência emocional e coisas assim. Por sinal, todo esse negócio de ensine seu cérebro pensante a decifrar seu cérebro sensível e cooperar com ele em vez de julgá-lo e encará-lo como um monstro do mal é a base da terapia cognitivo-comportamental, TCC, da terapia de aceitação e compromisso, TAC, e de vários outros acrônimos divertidos criados pela psicologia clínica para melhorar nossa vida. As crises de esperança frequentemente se iniciam com uma ligeira sensação de que não temos controle sobre nós mesmos e sobre o nosso destino. Nos sentimos vítimas do mundo, ou pior, de nossa própria mente. Lutamos contra o cérebro sensível, tentamos subjugá-lo. Ou então fazemos o oposto e o seguimos sem questionar. Ridicularizamos a nós mesmos e nos escondemos do mundo por causa da suposição clássica. Sendo que, em vários aspectos, a afluência e a conectividade do mundo moderno só pioram a dor da ilusão do autocontrole. Mas esta é sua missão, cérebro pensante, caso queira aceitá-la. Conquiste o cérebro sensível nos termos dele. Crie um ambiente que atraia seus melhores impulsos e o melhor da sua intuição, em vez de seu lado mais sombrio. Aceitar e trabalhar com, não contra, tudo o que o cérebro sensível despeja na sua direção. Todo o resto, todos os julgamentos, presunções e autopropaganda é ilusório. E sempre foi. Você não controla nada, cérebro pensante. Nunca controlou, nem vai controlar. Mas nem por isso precisa perder a esperança. Antônio Damásio acabou por escrever um celebrado livro chamado O Erro de Descartes, sobre suas experiências com Eliot e muitas outras pesquisas. Nele defende a tese de que, da mesma maneira que o cérebro pensante produz conhecimento de natureza lógica, factual, o cérebro sensível desenvolve a própria forma de conhecimento atrelado a certos valores. O cérebro pensante produz associações entre fatos, dados e observações. E o cérebro sensível também faz juízos de valor com base nos mesmos fatos, dados e observações. O cérebro sensível decide o que é bom e o que é ruim, o que é desejável e o que é indesejável, e o mais importante, o que merecemos e o que não merecemos. O cérebro pensante é objetivo e factual. O cérebro sensível, subjetivo e relativo. E não importa o que façamos, não conseguiremos traduzir uma forma de conhecimento para outra. Esse é o verdadeiro problema da esperança. É raro que não tenhamos a compreensão intelectual de como cortar carboidratos, acordar mais cedo ou parar de fumar. A questão é que, em algum lugar lá no fundo de nossos cérebros sensíveis, concluímos que não merecemos fazer tais coisas, que não somos dignos delas. E é por isso que essas coisas nos deixam tão mal. Esse sentimento de indignidade costuma ser o resultado de algum trauma que sofremos. Ao longo da vida, todos nós passamos por experiências terríveis e nosso cérebro sensível conclui que merecemos sofrer o que estamos sofrendo. E assim se condiciona a repetir e reviver esse sofrimento, independentemente do bom senso do cérebro pensante. Aí está o problema fundamental do autocontrole. Aí está o problema fundamental da esperança. Não um cérebro pensante ignorante, mas um cérebro sensível ignorante que adota e aceita juízos de valor equivocados sobre si mesmo e sobre o mundo. E aí está, de fato, o desafio de qualquer coisa que se aproxime de uma cura psicológica. Tornar claros nossos valores para nós mesmos, a fim de que possamos torná-los claros para o mundo. Colocando a coisa de outra forma, o problema não é não saber como evitar um soco na cara. O problema é que, em dado momento, provavelmente muito tempo atrás, levamos um soco na cara e, em vez de revidar, concluímos que merecíamos.